Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininha e dos cuecão! Yo-Yo! Na Super Jovem! Sim, tá começando agora mais uma edição, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao Yo-Yo! Sextou finalmente! Sexta-feira, hoje, dia 22 de março de 2019. Toda a galera está aqui, muito feliz da vida, todos reunidos, para trazer para você aí do outro lado a alegria do final de semana, aquela característica que a Super Jovem tem toda sexta-feira de aprontar o melhor conteúdo para você, ouvinte de Francisco Beltrão e de toda a região. Sejam todos bem-vindos. Galera que tá no trampo, você que tá trabalhando, quem tá na folga, quem tá no carro levando de carona a Super Jovem, enfim, onde quer que você esteja, o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou o Beto, comigo está ele, Leonardo Lúcio. Fala, Léo! E aí, meus queridos colegas de auditório? E aí, de auditório pode ser, né? Galera aí que escuta o programa Yo-Yo toda sexta-feira, essa pequena bagaça aqui no seu rádio, a galera mais doida do seu rádio, e ainda a gente ganha pra fazer esse programa, por né? Por incrível que pareça. Por incrível que pareça, acontece exatamente. Isso. Eu não pois acredito. É. Então coisas acredito. Esdrúxulas que você acontecem. Você acredita? Pois é, cara, além disso, também temos o Treta News, que também nós ganhamos para fazer esse programa. Ganhamos para fazer fofoca. Que é uma coisa também que não dá para acreditar, né? É o novo fenômeno aqui da casa, é o pois Treta é. News. Tá bombando, né, Beto Garcia? Graças a Deus, graças tá a Deus. Saudade do Treta News. Hã? Tô com saudade do saudade. Treta News. Saudade? Você gosta de fofocar eu também, gosto, cara? Eu gosto, cara. Você gosta? Curto muito. Eu acho que a gente podia cancelar o Yo-Yo e fazer um Treta News treta agora news no horário. Especial. É, Treta News especial de sexta-feira, dá melhores uma, momentos. Dá uma até as 4 horas da tarde. É, só o Treta pouco News. Tempo, né? Nossa. Pouco tempo, né? Uma boa tarde pra vocês. Inclusive, quero dizer que hoje escutei o Cesta Básica Fagner. Raimundo. Nunca tinha ouvido na minha nunca vida. Ouviu. Não, muito obrigado. Pesquise a respeito. Você vai ouvindo, gostar. Eu estava ouvindo o Cesta Básica justamente por causa disso. Muito bem. Olha quem chegou aqui no horário. Jorge Adriano Macedo. Ah, não, o Jorgão chegou aqui. Tudo certo, Jorgão? Eu de vez em quando pode, né? Tá liberado? Ah, tá liberado? Tá liberado. Ah, não sabia disso. Então, tchau. Eu acho que sim, né? Não sei. Depois eu volto. E aí, Jorgão? Boa tarde pra vocês. Você estava discutindo sobre o que é Cesta Básica? Sobre o Fagner. Falei que eu adorei. Raimundo nunca tinha ouvido música nenhuma. Tu não tinha ouvido música? Não, não. Eu vou te dizer Janita, que você precisa... você gostou, né? Janita eu gostei. Janita eu gostei. É uma Fagner é top, cara. Top. Kleber Aguiar. Opa, boa sexta-feira, boa tarde pra todo mundo. Falando em música, o Michel Temer tá curtindo o baile esse final de semana, né? É, baile o baile da gaiola. O baile da gaiola. É como a gente música... comentou ontem no Treta News. O baile da gaiola. Sorte do dia, sorte do dia. Você não é o Michel Temer. O Michel Temer. Diz tá. Que a mulher dele já tá no Tinder, né? Já tá no Tinder. Ei. Tinha umas fotos da Dilma tomando um copão de cerveja, né? Felicidade do dia resumido em Dilma, né? Só até não bater na porta dela, né? Daqui uns dias. Daqui uns dias chega. Segundo lá, o japonesinho lá do Senado tá carregando, né? Ah, é verdade. O seu nome dele lá, do maluquinho. O filho do Michel Temer, inclusive, tem um patrimônio estimado em... O filho dele de 2 anos tem um patrimônio estimado em 2 milhões de reais. Nossa. É, de 2 anos. É, 2 anos. É um gurizinho, né? É, tá tô com vendo, um negócio... É empreendedor, né? É o que ele tem, não é nem o que o pai deixou, o que ele tem. O que ele tem, ele é empreendedor já. Tá certo. Júnior. Tá certo. Só. Empreendedor Júnior. Aliás, a gente falando de é, ele de, é Betina. De babados do dia, ontem o primeiro, o babado principal foi a foi aí o babadão. O babadão foi a prisão do Temer e o segundo babado o babadinho. Foi os caras que lá de Pato Branco que iam pegar o avião e apareceu um ônibus, né? Tô louco. Ué, não sabem dessa? Não, não. Então dessa. Assim, tem, agora tem linha aérea em Pato Branco todas as quintas era pra ser. Mas todas não as que eles quintas, foram na rodoviária. Aí, não, não, espera aí. Aí todas as quintas vem o avião pra carregar o povo, né? Sim. E só tem na quinta-feira o voo. E ontem a empresa lá que faz, não vamos falar o nome, mas a empresa que faz a linha aérea não. Que tem o nome de uma cor, né? É, daí ela parece que estava em manutenção. E ela, ao invés de, ó, não vai ter avião, mandou um busão lá. Ah, claro! Aí eles estavam indignados com toda a razão, né? Isso é verídico? É verídico. Só na próxima quinta-feira que vai ter esse voo, né? Porque só tem nas quintas-feiras. Então, porque o avião estava em manutenção. O avião estava em manutenção. Tu já pensou, cara? Não, é a mesma mas coisa. Era melhor ter mandado o ônibus do que mandar o avião quebrado, mas né? Mas tu já pensou a gente na rodoviária de Beltrão? Ó, o ônibus não veio, veio o avião. Veio o avião. Opa! Não, daí ninguém ia reclamar se fosse ao contrário, né? Sacanagem. Como diz a música do Kleber e Cauã, né? Nem sonho. Nem sonho. A gente que é, aproveita pra cornetear porque é natural, mas é sacanagem, né? Tu imagina você esperar. É isso. E principalmente pras pessoas. É o valor, né? Não, e pras pessoas que tinham compromisso. Se alguém pega uma linha aérea, é porque tem compromisso, quer chegar, chegar rápido, mais rápido. Mais rápido. Imagina uma pessoa que tenha, por exemplo, uma viagem marcada que pegou um avião pra ir pra Curitiba e pra São Paulo pegar um outro avião. Isso, com conexão, né? Com conexão. Então, essa pessoa. Conecta tudo. Se lascou. Se lascou. Nossa. Então, foi esses dois babados do dia. Mas aí o pessoal chegou a embarcar no ônibus ou não? Não sei, não, porque a gente ficou sabendo por um vídeo. Pela metade, era um avião sem asa. Foi um vídeo do Instagram de um cidadão lá que estava reclamando e contou a história do que aconteceu. Mas eles iriam mandar um ônibus agora, se o pessoal aceitou ir de busão. É que eu acho que eles não podiam mandar outro avião, porque essa empresa aérea, ela só tem um avião de cada modelo, né? E eu acho que o aeroporto não comporta. Porta outro maior. É, outro maior, exatamente. Não, mas é verdade isso que o Léo falou. E aí, tocando aquela música, avião sem asa, fogueira sem brasa. Mas, viu que cômico? Verdade. Quanto que custa uma passagem de avião? Deve ser caro. Ah, aí tu chega lá e vê um busão. Um busão. Vamos, bora pesada. Bora pra Curitiba. Entra aí, pesada. Paremos lá no Três Parmeira pra comer um negócio. Vamos lá. Comer um lanchão. Mas o Léo falou um negócio que muitas pessoas pensam: bah, mas esses aeroportos pequenos, eles colocam esses aviãozinhos ruins, né? Pra trabalhar, na verdade, não é avião ruim, né? Não, cada só que tipo é um turbo-hélice. Não, turbo-hélice é pra cada tipo de... É pra pistas menores. Pistas menores, isso aí. Cada aeroporto é um tipo de aeronave. Eu não sei que aeronave que é, mas que é grandinha, cabe. É um turbo-hélice. Agora, impressionante, ontem, com a prisão do Temer, isso foi lá próximo das 10, 11 horas da manhã. Facebook. O que o pessoal já começou com os memes na internet, foi assim... Foi na hora, né? Na hora. Os caras zoando do banho de sol, né? Que o morcegão lá... Se eu morrer... Não, então mas ele tá com 78 anos? Sim. Aí tá, se der 2 anos de prisão dele, tá morrendo. Quando ele mora na cadeia. Ele vai morrer na cadeia. Saiu um assim, acho que todos receberam. Saiu o pronunciamento da Dilma sobre a prisão do Michel Temer. É um áudio, vai, né? Rodar aí. O áudio é esse. A Dilma dando risada. Não, mandaram uma foto da cela dele, né? Dois caixões assim, abrindo o sarcófago. A cela do Temer. Credo. Tá ele e o Drácula, preso. Vocês ficam zoando, ele foi presidente do Brasil, cara. Eu nem lembro. Se lembra, não foi. Ei, como o nosso Brasil tá andando bem, né? Dois ex-presidentes já estão guardadinhos. O coronel querendo dar o despertão, sentou em cima do celular e achou que ninguém ia descobrir. Não, sabe, se escondeu então, debaixo da almofada. O coronel, que é amigo pessoal lá do Temer e que tinha a empresa de fachada pra distribuir, esse coronel, o coronel Lima, ele tentou ser ouvido, mas ele sempre tava doente. Sempre dava piti e não ia, né? Aí ontem a polícia entrou lá até com uma marreta, acho que se não abrisse a porta, ia a porta abaixo, né? Aí ele tava sentadinho no sofá e não queria sair do sofá. Tô doente, blá, blá, blá. Aí eu acho que meio tiraram ele. Tiraram ele. Pediram pra ele levantar a consideração. E daí o agente provavelmente desconfiou, ergueu a almofada. Porque daí ele disse que ele não tinha. Daí falou: cadê o seu celular? Não, eu não tenho celular. Que pessoa do planeta não tem celular hoje? Ah, o Júnior Aguiar não tem celular. Ah, mas esse foi fora do planeta. Daí assim, ó. Aí o que acontece é que ergueram a almofada do seu. Estavam ali os dois celulares que ele estava sentado. Ele tinha dois celulares. Não, mas perguntaram se ele tinha um celular. Ele falou: não tem. Ele tem dois celulares. O senhor não disse que tinha, não. Se eu pedi um, eu tenho dois. Tenho dois, com licença. O Temer tinha 8. Agora, os caras sabendo que o Lula, quando ficou sabendo da prisão do Temer, mandou um bilhete pro Temer. Mandou um bilhete que dizia o seguinte: querido Temer, traz o baralho. Traz o baralho. Uma pessoal, a gente vai sortear hoje aqui um barril de 10 litros do Beto Garcia. O Chopp Fritz é que está anunciando. E pra nós vai vir o quê? Uma degustação, né, tinha que vir. O Fritz podia fazer uma moral aí e mandar aí no ioiô uma degustaçãozinha pra nós. Um pequeno barril de 100 litros pra gente poder ter aquela degustação, né? Tem um petzinho de 2 litros, tem, né? Tem de 2 litros. Tem de 100. Queremos. Vamos lá, Fritz. Então a galera a mão do nome completo. O nome completo mais a palavra Fritz, pode ser? Fritz. Né? Nome completo mais Fritz, valendo um barril de 10 litros, cara. Do Chopp Fritz, é uma delícia. Eu já provei, já experimentei. Bom, é muito, né? Bom. E a galera aí do Chopp Fritz, manda pra gente aí também fazer degustação, né? É, senão a gente vai falar mal se não mandar. Só vai participar do sorteio quem escrever certo Fritz. É. Não, é fácil, né? É fácil. Nossa, eu quero saber se é XWTZ. Aqui é o apóstrofo. Nome completo aí, valendo barril de 10 litros do Chopp Fritz. Um salve aí pro Gerson e pro Marcante ligados no programa. E aí, você pode mandar o seu recado também aqui no nosso WhatsApp. 98822-2300. Agora já era. Já era mandar. E tem lançamento de promoção daqui a pouquinho. Mores, tem que mandar no WhatsApp da rádio, tá? No meu não adianta nada, que não vai adiantar de nada. É. Não, mandar no meu não adianta rádio. Nada, que não vai adiantar, vamos vai adiantar de nada. Pensamento da secretina. Vamos lá. O pensamento da secretina. Tá difícil dormir. Se não ligo o ar, não durmo com o calor. Se ligo, não durmo pensando na conta de luz. Dois. É assim mesmo, né? Tem que economizar pra ir no cruzeiro, né? Ó, trabalhe até seus vizinhos falarem. Só pode estar roubando ou vendendo droga. Só pode estar mexendo com droga isso daí. Cara, ultimamente eu ando sem preocupação, cara. Eu tô que nem chuveiro velho. Não tô nem ligando. E quando eu não ligo, não tô nem esquentando. Chuveiro velho. Se o seu guarda-chuvas não desmonta virando pra cima e te faz passar vergonha quando bate uma ventania, tu é privilegiado sim, cara. Privilégio. O meu vira. Ei, homem que tem nojinho de estria é um pedacinho de ouro. Derreter, dá um anel. O cérebro é uma coisa maravilhosa. Todos deveriam ter um. É verdade, João. Gente, eu não sabia que a nota do Enem era importante no Sisu. Fiz o dentista tirar os 4. É importante, muito importante. Deus, ali, muito bem. Dizem que as coisas boas... Dizem que as coisas boas, eu vou falar esse pensamento pra compensar o que aconteceu hoje comigo aqui na rádio. Achei que você tava perdido. Deus. Dizem que as coisas boas tardam a chegar, por isso que eu cheguei tarde hoje. Tá bom. Por isso que você chegou tarde, só pra ler essa mensagem. É melhor ouvir isso que ser surdo, né? Pô, essa semana aí foram lançados os ingressos aí pro show de Sandy Júnior, né? Comemorando os 30 anos aí de Sandy Júnior e esgotaram. O Léo, aliás, tava comentando também essa semana que tentou comprar em vão, né, Léo? O Beto fica me lembrando esse pequeno problema aí. Não acredito. Com certeza, faz parte da minha infância, velho. Tu me decepciona às vezes. Ah, tu também me decepcionou em outubro de 2018. Meu Deus do céu. Eu tô indo embora. Não, fica aí, meu querido. Eu vou embora. Em que mundo vivemos? Cara, Sandy é a única Junior. Chance na vida agora. É Junior. A última Quando chance. Quando eu era pequeno, não tinha como ir, mano. É verdade. Não, fora que agora, muito tarde, triste. Tem 300 mil pessoas na fila online pra comprar o ingresso. Nossa. 300 mil pessoas. Eles vão lavar a baia de ganhar. Eu não vou nem tentar, porque eu tenho certeza. Open bar de água. Água e balinha. Eu não tenho certeza que não vou conseguir comprar o ingresso. Vocês ouviram os pessoal usando na internet, que era aqui então, com open bar de água do Sandy Júnior. E daí eles queriam ganhar todo o dinheiro que eles não ganharam na carreira, né? Ganharam altos dinheiro. Eles já chegaram. Eu lembro que uma vez foi cogitado o Sandy Júnior pra Expobel. Mas o show era, naquela época, o mais caro do Brasil. Sim, caramba. Com certeza. Eles na época do Vamos Pro Lado, não sei o que lá. Era o show mais caro do Brasil. Caramba. Com certeza. Fizeram até filme com o Didi, né? Era tão engraçadinho que os filmes. Eu gostava. Cara, eles tinham um programa na Globo, vendiam um CD que nem água. Nossa, eles eram muito famosos. É, o seriado Sandy Júnior. Domingo. Tinha o Basílio e os outros. Isso, o Marcos Mion fazia ali um show. Verdade. A Fernanda Paes Leme também, tinha a galera verdade. Lá. Verdade. Caramba. Paulinho Vilhena, tinha a galera lá. Nossa. E agora eles abriram shows extras em São Paulo e no Rio de Janeiro também, né? Devido à grande procura. Eu tô achando que depois dessas eles voltam. Porque a Sandy ninguém mais ouviu sozinha. Ninguém mais deu bola pra ela. Júnior e também. O Júnior, ele tocou em 40 bandas. Ele é produtor, não sei o que. Eu acho que só estão gastando o dinheiro que ganharam. Tocou música eletrônica, música não sei o quê. Daí diminuiu a verba, agora vamos fazer isso aqui. Daí acho que elas vão. É capaz de se empolgarem. Tomara. Será? É que agora não, né? Mas é igual o Ritmo Jennifer, né? É uma turnê e tchau, né? É. Não, mas é que não é a mesma galera, entendeu? A galera agora quer Anitta, essas coisas aí, tá, Demicilan. É que é assim, ó, você pensa bem, eles abrem, são 10 shows, né, Beto? 10 shows. Ah, rapaz, vão arrecadar muito. Sim. Só que tem várias cidades de porte menor, mas que são também cidades de 200, 300, 400 mil habitantes. Tipo que não Beltrão, são, assim. Que não são as capitais, vão querer esse show também. Sim, Londrina, sim. Maringá, Joinville, Foz, Chapecó. Então, o que acontece? Eles podem abrir uma segunda turnê muito maior para essas cidades. Interior daí. Para interior. Eu vou ligar para ela, Junior, o Jorjão. Daí você fala para dar essa ideia para ela aí, dela fazer shows aí no interior. Meu show Deus. De bola. Chamar o Jorjão do Junior. Agora o Jorjão vai embora. Agora ele vai. Eu achei que ele dá um soco. Quase falei tomar no cu. Não vale. Olha só, a gente tá sorteando o barril de 10 litros do Chopp Fritz. É, só lembrando que é para participação de maiores de 18 claro, anos. Claro, claro, né? Então só deixar registrado aqui. Atenção você, o que você já fez para alcançar os seus objetivos em 2019? Você quer uma dica? Invista onde o retorno é garantido, o seu conhecimento. Faça um MBA com o padrão de qualidade Cesul, MBA executivo em cooperativas ou MBA em finanças, investimentos e banking. Modalidade 100% presencial, contato direto com os professores e alunos, conhecimento e experiências de alto nível. Informações no WhatsApp 99923-1578, inscrições no site cesul.br. Esse é o Yoyo aqui na Super Jovem. Muito bem. O pessoal tá mandando mensagem aqui, participando da promoção aqui do barril de chope Fritz e o Aocambada aqui, o Adler, popular polaco, quero esse vinho. Vinho. Estamos assentando azulejo, manda um alô aí pra todos os pedreiros, valeu. Assentando azulejo, olha só, hein? Muita atenção nessa hora, né? Muito louco. O cara tá fazendo azulejando, né? Azulejo, parede, essas coisas assim, né? O cara, os profissionais da área, os caras manjam bastante. Tem um abraço uns que não, tá? Uns que não, né? Uma vez um não tô falando que é o seu caso, né, polaco? Uma vez um cidadão foi colocar um... Azulejo? Que vai no chão é... Ele achou que era pra fazer uma escada. Não. Porque tem um azulejo que é porcelanato. Não era tão chique, mas era esse troço aí. Era, né? Tipo um semi. Isso, uma porcaria lá. Tá se pagando de humilde. Aí ele começou, mas era na casa antiga. A casa do Jorjão é porcelanato até no teto. Era na casa antiga. Aí ele começou a fazer, e o meu sogro é construtor, né? E meu sogro estava passeando lá em casa. E o rapaz começou a fazer e tal. Meu sogro falou, eu não queria me meter, mas posso me meter? Eu falei, fica à vontade. Ele perguntou pro rapaz, você, amigo, você voa? Falou, não. Eu falei, então como é que você sai daí? O cara ele colocou, ele foi se apertando na parede. Ele assentou ao contrário. Sim. E tu não pode pisar. Parede, não. Tu não pode pisar, que você estraga o negócio. Sim. Aí o meu sogro pediu se ele voava. Por quê? Porque como é que você vai sair daí agora? E como é que ele saiu, Jorge? Não, ele estragou uma fileira, teve que arrancar uma fileira, colocar de novo e... Meu Nossa, Deus. Aí é o profissional. O polaco mandou uma foto aqui do trabalho dele. Ele tá fazendo azulejo numa churrasqueira, rapaz. Ah, exato. Opa! Aí sim, hein? Queima azulejo. Uma carne e chama nós. Daí pra azulejo porque mesmo. É gremista. Se fosse colorado, era vermelhejo. Olha, ele disse que fez o sobrado do seu irmão, Jorjão. Ah, opa! É? Uhum. Beleza. O alemão. Parabéns. O alemão. E recebeu? Nossa, ao vivo, bicho. Tô zoando com meu irmão. A família, esse final de semana. Vai ser alegria. Já sabe que o churrasco não vai rolar. Não vai rolar esse domingo. Tô zoando. Vamos tocar uma. Beleza, eu ia contar uma história louca aqui, mas beleza. Conta que eu volto. Vocês sabem do aquele. Como diz meu pai, disfarçado. Do cantor. Disfarçado. Vocês sabem que aconteceu um troço meio ruim, mas esquisito. Com o cantor country Justin Carter. Ele foi gravar um clipe e se deu um tiro e se matou querer. Sim, porque foi rodar o revólver assim. Foi, ele usaram arma de verdade ao invés de uma arma com festim. E ele acabou se matando e agora estão fazendo uma sessão espírita. Estão pedindo dinheiro para os fãs para pagarem o enterro dele. Nossa, então, mas não era isso. É lá em Houston, Texas. Coitado, mano. Cantor country. Nossa. Foi gravar lá e se deu um tiro. Mas ele tava com a arma onde? Não sei como é que era o clipe. Disparou? Eu acho que o clipe não vai rodar. Não vai rolar esse clipe. Acho que eles não conseguiram acabar o clipe. Finalizar. Eu acho que acabaram valendo. É acidente. Aqui a Fox News contou que estava gravando um clipe quando tirou a arma de seu bolso e atirou em seu olho. A arma estava sendo usada no vídeo. Carter era considerado uma estrela em ascensão no country. Coitado. Um dos empresários disse que tinha muito potencial para ser o próximo Garth Brooks, citando a maior estrela do country americano. Ele tinha muito potencial. Potencial. E morreu. Mas que o cara tirou a arma do bolso e enfia no olho. Cara, e como que não vê o carregador? Que tipo de munição tem? Muito louco. Sei, mas aconteceu lá. Mais um exemplo aí que a arma não presta pra nada, né? Lá em Houston, no Texas. Vamos aí. Vamos falar pra polícia andar aqui.

serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata. L'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata. Per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah. Oh yeah, estamos de volta com o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem. Oi. Reprise desta bagaça acontece sempre aos domingos às 8 horas da noite. Isso mesmo, dessa bagaça. E antes tem o Domingo Rock pra galera. Uau, que curte o bom e velho rock and roll, das 7 às 8, tá? Queria saber quando é que vai ter o reprise do Na Pista, né? Na Pista, vai ter. 4 da manhã. Meia-noite e meia. Eu sei que vocês me amam aqui. Tá bom? Muito obrigado. Pessoal, antes de irmos para o convidado, seguinte, a partir da sexta-feira que vem, a vinheta vai estar rolando aí a partir de segunda, ou terça, ou quarta, enfim. Okay. Mas a partir de sexta-feira que vem, uma parceria especial da Super Jovem e da Chocolatier Chocolates Artesanais. Ah, não, Jorjão. Todos os programas Yo-Yo, nós estaremos sorteando um belo ovo chocolate artesanal de Gramado. Ah, não, tá? Jorjão. As duas primeiras sextas serão um ovo de 300 gramas e as duas últimas sextas, um ovo de 500 gramas. Meio quilo de chocolate, mas só para ouvinte Super Jovem. Então se liguem, isso é a partir da sexta-feira que vem. Boa. Promoção aí da Super Jovem, a Chocolatier Chocolates Artesanais. Deu até água na boca, Jorjão. No Shopping Aquários, aliás, eu cada vez que eu vou lá conversar com ele, eu pego uma amostra grátis, eu compro chocolatinho. Por isso que eu tô magrinho. Quase todo dia lá. Por isso que eu tô magrinho, né? Sim. Conversar. Mas é bom demais. Vai lá na Chocolatier, no Shopping Aquários. Aliás, é um recado que a Chocolatier mudou de estar no shopping, mas agora está no piso que dá anexo ao cinema. Opa! Tá ali, então bem pertinho. Você aproveita, antes de ir pro cinema, passa lá e come um chocolatinho. Oh, que delícia. Ou quando sair do cinema, você leva pra casa, né? Com certeza. Nossa, que delícia. Passa, pega e traz pra nós aqui no Yo-Yo. Pode trazer pra nós também. Aliás, pra falar pra trazer pra nós o cara da Fritz ainda não? Estamos esperando. O pessoal tá mandando nome aí pra concorrer a um barril de 10 litros do Chopp Fritz. Aliás, é participação pra maiores de 18 anos, tá bom? A gente vai estar sorteando no final do Yo-Yo. E eu só falo do que eu conheço. Um Chopp Fritz. Um Chopp Fritz com umas fritas. Nossa. Ah, parem vocês. Eu só falo do que eu conheço. Eu não conheço, eu não falo. Então estamos esperando aí o Chopp Fritz. Olha só, tá valendo aí na promoção do smartwatch, hein, galera? Tá bombando, né, Beto Garcia? Dia 29 tem um sorteio aí, um relógio inteligente feito pra você que busca um aliado pra praticar esportes ao ar livre ou na academia. Design incrível com múltiplas funções e você ainda pode conectar com suas redes sociais. Pra você concorrer é muito fácil. Você vai seguir o Instagram da Super Jovem, @superjovemfm e o Instagram da Baceltech. Curte a publicação da promoção e marca dois amigos. Pronto, já vai estar participando. Sorteio rola dia 29 aqui no programa Yo-Yo. Maravilhoso, um belíssimo smartwatch. Eu queria muito ter um treco desse, mas é muito caro. É verdade que é quase R$1.000 um troco. R$890 o valor. O custo, sei lá. R$890. Eu queria muito ter um treco desse, mas não tem condições, então, né? Não, tá louco. Vou mandar meu nome lá, será que eu consigo? Posso no Instagram. Posso participar também? Será que eu posso? Participa. Então tá. Tá bom, vamos lá, vamos ver se a gente tem sorte. Olha, começa no próximo sábado, dia 23, e terá sequência até o dia 7 de abril, o Beltrão Open. Isso aqui, dia 23 de março, é isso? De março até o dia 7 de abril. O Alencar tá com a gente aqui para falar, fazer um convite bem bacana. Ele que é coordenador do futevôlei, galera que vai estar participando aí do Beltrão Open e vai estar acontecendo inclusive o Campeonato Brasileiro de Futevôlei durante a realização do Beltrão Open aqui no calçadão de Francisco Beltrão. O Alencar tá na correria, mas separou uns minutinhos para vir aqui para Super Jovem e para divulgar pra gente, fazer o convite para a população de Beltrão prestigiar essa edição do Beltrão Open. Alencar, seja bem-vindo à Super Jovem, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Com certeza, essa data a princípio era para ser para o dia 23, né? Amanhã, a abertura oficial, mas por motivos particulares e do prefeito, ele não vai estar em Beltrão, então a abertura oficial não vai ser feita amanhã. Qual será o dia, a data? A data vai ser estipulada semana que vem, quinta ou sexta, ou na final dos Jogos Municipais ou na abertura do Campeonato Brasileiro. Então a data agora é domingo, a partir das 3 horas no calçadão, vai ser feita as inscrições, entrega de camisetas, e a partir das 5 vai ter o torneio, o início, né? Com jogos até as 10, 10 e meia da noite. No domingo. No domingo, né? Daí então, domingo, segunda, terça e quarta, e quinta vai ser as finais do Municipal. Do Municipal. Não tem cobrança de ingresso não, né? É free, né? Não. Não tem cobrança, inclusive convido a todos participar, acredito que vai estar o tempo bom, né? Tomara. Amém. Isso, porque depende muito do tempo, né? A arquibancada é uma arquibancada aberta, mas eu acho que pela previsão aí vai ser uns dias muito bons, os próximos dias, então a entrada é franca e o pessoal que tiver em Beltrão aí vai ter muito agito, vai ter inclusive a nossa, a Cressol, nosso patrocinador master, vai estar lá com muitos brindes, né? Começando no domingo, todos os dias da semana, né? Até fechar o torneio que vai ter logo após, vai ter o vôlei também, né? A data final continua sendo aqui o dia 7 de abril ou não? Vai ser... A data final é 7 de abril. 7 de abril. Só nós teve aí um contratempo agora no início, que seria sábado, né? E vamos mudar pro domingo. Pro domingo, né? Dia 24, no caso. Então, a partir das 5 horas, vai ter o torneio lá, o pessoal vai estar com muito brinde pra criançada lá e pra toda a população de Francisco Beltrão. Que bacana. Alencar, qual é a capacidade ali de quantas pessoas nessa arquibancada montada no calçadão? Se eu não estiver enganado, é 800 pessoas. 800 pessoas? Oh, gente, é bastante gente. Ó, segundo o site Climatempo, domingo é sol. Opa! É sem chuvas. Previsão? É previsão mínima 13, isso de manhã, máxima 26. Muito então vai bom, ter um, né, clima muito bom, pro pessoal aproveitar e ir lá pro futebol. Começar bem já de cara com o isso tempo. Isso mesmo. Colaborando, né? E cara, eu acompanho, eu tô sempre lá no Marrecas Clube, que é um lugar que tem muito futebol. Eu não tenho habilidade pra isso, eu só olho, né? mas eu acompanho, é muita gente que joga muito bem aqui, o nível técnico das equipes beltronenses, das duplas beltronenses, que já jogam aí, eu não sei te dizer, eu conheço lá a residência do Alencar, eu sei que tem uma quadra lá. Na residência. É, tem uma quadra. Então, será que gosta? Será que... Bora ali no São Miguel? Nunca me convidou pra tomar uma gelada lá, mas eu sei onde fica, tá? Eu também passo ali e falo, meu Deus, queria jogar nessa quadra. Sabe por quê? Eu e tu, nós ia afundar. Ia afundar a quadra, certeza. Ia transformar aquela areia em cimento, daí compactar. Mas tá em tempo, né? Tá em tempo de emagrecer. Dá pra jogar com a mão, não, né? Nós tivemos pioneiros, né? O Valdomir, o velho, o falecido Farinha, né? Foram uns... Hoje estariam jogando, né? Se for analisar, né? Da época seriam os melhores jogadores a nível Brasil, quase, né? E aí, na época, começou com esse pessoal aí, bem devagar, né? O futebol, né? E aí foi crescendo, né? Aí, na época, faltou quadra, Beltrão tinha poucas, e eu gostando do esporte, tinha um lote lá, eu joguei uma carga de areia lá e chamei o Valdão, falei, vamos jogar aqui mesmo, né? E graças a Deus, a partir disso, né? O futebol não acabou em Francisco Beltrão e começou a crescer, né? Você veja bem, né? Então teve, hoje no Marrecas lá, quantas duplas hoje tem? Média. Sempre tem campeonato direto. Vários campeonatos ali. E o nível muito bom também, né? Então hoje agora, nesse momento, nós estamos com 34 duplas confirmado pro Municipal de Francisco Beltrão. Caramba, 34 duplas. E aí depois tem a fase nacional que vem os feras, né? Do Brasil inteiro, né? Aí sexta-feira, se Deus quiser, né? E que é uma preocupação minha, né? São confirmados hoje, tem 30 duplas confirmadas, 104 de Beltrão já. Na nossa região aqui, vão valorizar os atletas de Beltrão aqui. Com certeza. Então, aí pro brasileiro. Então já tem 26 duplas, duas paraguaias convidadas, uma dupla argentina convidada para fazer um nível técnico. Vai ser internacional a parada. Essa dupla da Argentina é pra criar confusão. Pode, né? É um campeonato brasileiro. Mas esses paraguaios são os melhores do mundo e eles ensinaram muito o Brasil o que é futebol. São os melhores do mundo. Então vai ser um nível técnico muito alto. E nós vamos ter 10 duplas melhores do Brasil aqui em Francisco Beltrão. Nossa! Vai ser, acredito. Só a nata. Então, sexta-feira, que nem eu falo sempre, nós temos que. Eu espero sexta-feira começar às 6 horas da tarde. Esse pessoal, tô em contato direto com a Nissinha, que é a presidente da confederação. Me passa todos os dados, né? Porque eu preciso 6 horas começar esse torneio, porque eu quero também terminar no domingo, né? São 32 duplas também, né? Então, nós temos sexta-noite, sábado e domingo, né? Então, a preocupação é grande, mas tudo dá certo, como 2017 deu certo. E espero que esse final de semana, essa semana, E o final de semana, que esse campeonato brasileiro dê certo também. Ah, com certeza. Ah, lembrando então que vai ser um espaço bem bacana, que já está sendo montado ali no calçadão central de Francisco Beltrão. A galera passa por ali e já consegue ver toda a estrutura que está sendo montada. Com certeza. Parabéns a você e a todos os organizadores aí, porque a gente vê que é um esforço coletivo e é um grande esforço para ter esse campeonato aqui na nossa cidade. E também é um incentivo para a questão do esporte, né? Com certeza. A molecada que vai assistir ali, né? O Jorgão também vive atrás dessa forma de incentivar a galera de ir atrás do esporte, do basquete, agora através do futebol e também do vôlei, porque é uma ramificação, digamos sim, assim, sim, né? Parabéns à galera e eu sinto orgulhoso de estar aqui em Beltrão, da minha terra que me acolheu também, ter essa oportunidade pra moçada aí. É verdade. Porque já teve a primeira etapa, foi em Goiânia, e agora a segunda, Francisco Beltrão, vai ter mais 5 etapas no nível Brasil, vai estar tá querendo trazer uma pra Balneário Camboriú também. Opa! Eu vou aprender só pra ir lá. Só pra ir lá, Balneário. Então, Francisco Beltrão, mais uma vez, né, nossa cidade trouxe aí, trouxe a seleção brasileira, nós temos então agora mais um campeonato a nível do Brasil do futebol e é interessante porque tem muita gente que não sabe o que é futebol ainda, né, é um esporte sim, desconhecido, sim, sim, né? Sim. Eu nunca vi, cara, eu com assisti, os meus olhos, entendeu? Eu sério? Nunca clipe, vi, mas eu gosto bastante, cara. Eu assisti num clipe, eu vejo lá o pessoal jogar, mas assisti num clipe que acho que foi passado na Expobel, se eu não me engano, de eventos que tem na cidade, e como é o nome daquele ataque que eles fazem com a sola do... Olha a habilidade dos caras. Shark Attack. Você tem uma ideia, Léo, a rede, eu não sei se é a mesma altura da rede. 2,20. E a altura o cara ataca com a sola do pé. É tipo a cortada, né? Seria tipo a cortada do vôlei. A sola do pé. A finais aqui praticamente já tá meio definido que vai ser quatro duplas assim que vão chegar. Num jogo assim, vai ter 18, né? A maioria dos pontos é feito com shark attack. Vai ser um espetáculo. Eles estão se aperfeiçoando, o Paraguai, eles eram os melhores, eles pararam um pouco por esse motivo, porque eles não conseguiram se adaptar a esse sistema e o brasileiro adaptou esse shark attack, então é um ataque praticamente indefensável, pra quem não conhece, porque neto chega, sobe na rede e dá uma cortada com o pé, não tem direção, né? Então, caramba, praticamente é ponto, os brasileiros estão levando vantagem nos Paraguai dessa forma aí. E eles estão fazendo essa... A maioria dos melhores hoje tem essa técnica. Agora você imagina, você fez a comparação com o corte com a mão no vôlei, né? Se com a mão já é difícil você defender um ataque desse, aí você imagina com o pé, né? O pé e o impulso. Como ele disse, a direção. A direção é indefensável mesmo. E os paraguaios, quando eles vêm aqui, eles falam assim, tipo, meia, patrão? Meia, patrão? Meia. Viagra, patrão, viagra. Na verdade, os paraguaios... Camisinha musical? Tenho o prazer de ser muito amigo deles. Marihuana. Tem os melhores hoje, já tiveram jogando em Beltrão, já tiveram lá na minha casa jogando, tem uma amizade muito grande. E eles... Admita, tu comprou um CDzinho dele. E eles, quando eles fazem questão de falar em Guarani, né? Nem espanhol eles não falam. Então você não entende nada que eles falam. Nossa senhora. E é rápido. É rápido demais. Estão xingando a gente não sabe. Eles falam em Guarani, né? E o Guarani principalmente no jogo, pra tu não saber qual é a jogada que eles vão fazer, né? E eles são muito técnicos. Eles têm uma leitura de jogo, assim, fantástica. Então, eles são diferenciados. Olha, cara, pela qualidade, pelo número de praticantes do esporte, podemos dizer que Beltrão é, na região, o maior mercado pro futebol? Número de praticantes do futebol? Hoje... Aqui na nossa região? Hoje no nível Paraná, acredito eu que é a cidade que mais tem número participante de atletas no nível Paraná hoje. Caramba! Tô louco! É Cascavel. Chupa Pato Branco! Pato Branco. E o avião não veio! Pato Branco, tem umas quatro duplas que a gente sabe que joga lá, né? Mas nós aqui, tanto é que nós somos referência aqui, né? Nós falamos em futebol aqui no momento que nós acertamos, né, trazer essa etapa para Francisco Beltrão. O dia que abriu as inscrições, já tinha 15 pedindo vaga, né? Porque essas vagas são ranqueadas, né? Então, é ranking nacional que eles vêm pra tem o critério, é o ranqueamento, né? Uhum. Tá pela confederação. Então, todos os torneios que teve em Beltrão, eles foram muito bem recebidos, esses atletas. Eles foram muito bem acomodados. Na nossa cidade, a gente faz o melhor pra eles. Então, assim, mesmo a dificuldade para chegar na nossa cidade, que acho, acredito eu que tem atleta já saindo de lá, do Nordeste, pra chegar até aqui, né? Caramba. E eles vêm igual, eles fazem questão de vir pra Francisco Beltrão. Jegue, e bom é só pra mostrar que Beltrão não é só futsal, né? Tem outras modalidades, né? Graças a Deus, né, cara? Que é muito a questão do poder, tem o poder privado unido ao público, não é uma coisa que sai só do poder público, né? É, não. Então aí que tá, como você disse, que você não deixou morrer a modalidade, porque você no lote da sua casa, você construiu, né? Então é a coisa que eu sempre falo, você não pode, você tem que olhar para todos os lados, o esporte ele é amplo, ele é diversificado, as pessoas nós temos aí cerca de 80, 90 mil habitantes na cidade, mais região, então é isso mesmo, a gente trabalha todas as frentes esportivas e mostrar que a cidade não é só uma frente que está em maior destaque, né? É, eu fico muito feliz saber que hoje, que o dia passa, né? Eu, porque no futebol existe muito preparo físico, né? É, e tu tá acabadinho, é, realmente. Todo mundo chega seu dia, né? E graças a Deus, né? Você vê hoje a diferença, o próprio o Clube Marrecas lá, né? Começou numa brincadeira, hoje lá, tu vai lá, tu fica feliz de ver que tanta gente jogando, né? Praticantes. Porque é praticantes. Uhum. Aí o filho dessa pessoa tá jogando, vai querer praticar, e assim o esporte cresce, né? Cresce. Então na praça, eu tenho certeza que depois, após esse torneio que vai ter essa semana aí, no mínimo, mais umas 10, 20 pessoas vão ter interesse em jogar o futebol. Com certeza, é um incentivo, né? É um incentivo, né? Aí tu fica, só tem que ser feliz, né? Fazer um esporte, sim, que você gosta, e trazer um campeonato municipal, trazer um brasileiro, Francisco Beltrão, que é uma dificuldade. Mas então, eu assim, também tenho a agradecer a prefeitura do Francisco Beltrão também, sim, que deu esse espaço para nós, né? É como eu disse, aliar o poder público ao privado. Os patrocinadores, né? 40 placas vendidas na parceria. Caramba. Né? Uhum, a Cressol, que foi lá, quando nós chegamos lá, a Cressol falou: tava esperando vocês aqui. Tamo junto. Sabe, sim, isso fica assim. É isso que motiva tu fazer de novo ano que vem, daqui com dois certeza. Anos, né? Sim, assim, sim. Acreditar tanto no poder público e acreditar tanto na nossa associação do futebol, né? Porque ninguém dá dinheiro pra joga fora, né? Então tá, você tem que ter um crédito pra isso, né? Com certeza, então, tem que ter know-how. Tá, só lembrando que tem a premiação também, né, Alencar? Então, isso, R$26 mil pro brasileiro, é a maior. Nossa. Do Brasil. 26 louco. Mil? É. Eu acho que eu vou começar a jogar futebol, não sei se dá eu tempo. Também, cara. Não sei se dá tempo ainda, né? Com uma perna e meia pode jogar? Vai ser, pode cabecear, você seria um maroma mortal com essa cabeça. Mas vamos falar de boca cheia, assim, que é a maior do Brasil dentro da Confederação Brasileira de Futebol, é a maior. Caramba. Premiação dada aos atletas. Nossa, R$26 mil em prêmios. O primeiro lugar vai ganhar R$10 mil. Bah, louco, homem. Segundo, 6 mil, o terceiro, 4. O quarto, 2 mil, e 1000 até o oitavo. Nossa, caramba! Show de bola, né? Parabéns. E parabéns. O municipal, nós vamos dar 3 mil de premiação pro municipal, 1000 pro primeiro lugar. E aí divide-se até 3 mil. E o vôlei também vai dar R$11 mil dentro das modalidades que eles vão trazer também, né? Que eu não tenho conhecimento. Mas então são R$40 mil de premiação que eles vão distribuir. Ou seja, além do prazer da prática do esporte em si, ainda ganha um dinheiro, ganha uma grana. Isso, né? É um incentivo pro atleta. Mas né? É que nem o Alencar falou, pra você trazer aí duplas de fora tão longe, do Brasil, né? Infelizmente tem custos. E tem muita dupla que vive disso, né? Vive, sim, de torneios. A maioria vive de torneios. A maioria. São jogadores profissionais de futebol, tanto vôlei de areia também, como outras modalidades. Eles vai fazem. Ser bonito de assistir, hein? Com certeza. Com certeza. É bonito. A partir de domingo, então, a partir de que hora? Domingo, Alencar? Então, assim, pra avisar, a 3 horas vai estar abertas as inscrições. Uhum. Já temos, né? 34 duplas, né? Mas vai ser entrega das camisetas lá na praça. E a partir das 5 começa o nosso municipal aí, 34 duplas aí. E quinta-feira para sair o grande campeão do município, Francisco Beltrão. Né? E daí na sexta? Na sexta, se tudo der certo, né? Depende muito da logística, né? Nós é para começar 6 horas da tarde, Francisco Beltrão. O que é o top, né? O nosso campeonato brasileiro de futebol. Sensacional. Beleza. Estarei lá com certeza. Com certeza. Convidando toda a população. Vamos lá assistir. Prestigiar. Eu só tenho a agradecer a vocês por esse convite. Eu tenho que agradecer também a Cressol. Sim. Pessoal maravilhoso lá, que eu tive o prazer de conhecer e abriu as portas. E todos os patrocinadores das 40 placas também, que se eu ficar falando que vai demorar muito. Mas tá lá as placas no centro da quadra, pra todo mundo ver lá. Sim, nossos sim, apoiadores. Sim. E o pessoal do futebol também, que eu sozinho também não faço nada, né? Sozinho ninguém faz nada, né? Então, verdade. Assim, agradecer o Rafa da Clínica Zanato, o Maicon, o Rafinha, Márcio, de boa pra caramba. O Rafinha, deve estar escutando, né? É, com certeza, só ouve o Super Jovem. Tá lá. Ele é um cara de bom gosto, só ouve o Super Jovem. E joga futebol. Joga por trás também. Aí, Rafinha. Com aquela, pouca habilidade dele, joga Deus, futebol. Né? Olha, o pezinho do homem lá não é... Eu imagino. E mais pessoal por fora aí, nos anônimos, que ajuda a gente, então... Sozinho não faz nada, eu agradeço a todo mundo. E convido vocês também. Opa! Não pra jogar, mas pra assistir. Tá bem? A passar a noite lá. E principalmente no Campeonato Brasileiro, que vale a pena assistir, principalmente nos domingos, que vai ser as finais. Sim, você, sim. E aí, nós que jogamos, né? A gente fica, nós ficamos de boca aberta ver esses caras jogarem. Praticamente o que eles fazem é humanamente impossível. É o melhor do Brasil, vai estar em Francisco Beltrão. E você chega a ser IPA quando vê esses caras 84. É, e vai ser o melhor do Brasil, sim. Com certeza. Valeu, obrigado pela participação. Isso, valeu, querido. Alô. A partir de domingo, Beltrão Open aqui no Calçadão Central de Francisco Beltrão. Intervalo comercial, moçada. Vamos lá, vamos faturar. Vou rifar meu coração, vou fazer leilão, vou vendê-lo a alguém. Não vou deixar o coitadinho viver sempre sem carinho, ficar sempre sem ninguém. Amanhã mesmo vou sair, sem saber aonde ir, pelo mundo a procurar. Não interessa a riqueza, não me importa a pobreza, quero alguém que saiba amar. 2, 3, eu vou te dar meu coração. Era rifar, rifar. Fazer leilão. Cadê não? Eu sou da Isa pra cá. Eu não lembro dessas músicas. Isa pra cá. Da Isa pra cá. Lembra da Isa, né? Sabe quem que é a Isa, né? Não sei não. A Isa é um amor, cara. Ela é linda, canta bem. Inclusive, eu ando rodando umas fotinhas dela lá no grupo, uns nudes. Ah, é? O pessoal mandou aí, né? Não sei quem foi, né? Eu também não sei. Deve né? ter sido. Nem sei de quem você tá falando. Nem sei quem é Isa. Não sabe? Não sei nem que grupo. A galera você tá não falando. Vê o grupo aqui. Impressionante. É que cara. Você é do outro grupo lá, né? Não. Aquele grupo eu e o Beto não estamos. Não aqui. Foi desse grupo aqui. É um grupo que a gente não Nós participa. Nós temos 5 grupos da Super Jovem. É. A gente é cuzão, a gente só participa sim. de. Sim, sim. Vocês são mesmo. Cria o próprio grupo. Cria o próprio grupo. Deu o grupo que é meu e dele. Não, tem um grupo de vocês dois? Não sabia? Não. É que tem um grupo que não tem o chefe, né? Que fica falando mal do chefe. Justamente, né? Claro. Por que você acha que tem um grupo pro seu chefe? Vou falar mal do chefe no grupo. Não tem como com o chefe lá, né? Mas eu quero falar bem, não quero falar mal, eu quero falar bem de uma internet de extrema qualidade. E quando eu falo internet, eu falo em Beltrão Net Telecom. Essa é daqui. Planos de 5 a 100 megas de download, de upload, ou seja, fibra ótica de extrema qualidade. Para você contratar o seu plano, vai no 0800-649-5000. Vou repetir bem pausadamente para você anotar: 0800-649-5000. Ou liga no 3520-1500. Faça aí a instalação do seu plano de internet. Tenho certeza que você não vai se arrepender, porque são planos baratos e você realmente está pagando algo que você vai usar. Não é aquela enganação. E não. A mesma velocidade de up e download. Justamente. E não agora, tem limitação também. Não tem limitação. E agora Beltrão Net Telecom também presente em Marmeleiro e Renascença. Beltrão Net Telecom. Show de bola! Show de bola. Olha, eu quero fazer o convite pra galera me ouvir amanhã no Na Pista. Amanhã tem muita música nova aí pra galera. Tem novidade do Kevinho que saiu hoje. Tem do Delano também amanhã. Se você gosta de funk e reggaeton, amanhã. Ah, meu amigo DJ Thiago Host também. DJ. Vai. O Thiago fez um set. Muito obrigado, Beto Garcia. E amanhã a gente vai rodar no Na Pista. Inclusive, você, DJ, que queira participar do programa, entre em contato comigo através das redes sociais pra gente poder abrir o espaço pros outros DJs também, né? Com certeza. Então mandem pra gente o seu recado aí nas minhas redes sociais, a gente agenda e grava o programa também. Grande. Dessa semana é o Thiago, já teve o Gabriel Rosin e mais uma galera aí. Grande coisa, quero fazer um 7, eu faço um 4 e bêbado. Ei, deixa eu falar Falta uma só coisa, 3. Cara. A gente tava falando de coisas que voltaram, falando de futebol, e agora voltou em Francisco Beltrão o Festival da Canção de novo, né? Tá Opa, tendo verdade. O Marreco da Canção. Hoje tem ele. Hoje tem Marreco. Não, o Marreco de Ouro, era Marreco da Canção no ano retrasado, mas agora é o Marreco de Ouro. Teve eliminatória no Nova Concórdia, no. Porque barras semana de ouro passada, vale mais que dinheiro. Mais que dinheiro. É. Semana passada teve lá no quilômetro 20 e hoje tem lá na Cidade Norte. Opa, show de bola. Aonde lá? No Seju, no centro da juventude lá da Cidade Norte. Tu classificou, não? Vai cantar não, hoje? Não, vou cantar hoje, cara. Hoje? Vou cantar hoje, cantar um modão com o pai lá. O seu pai, cantar como é que é o nome do seu pai? Pedro. Ô, seu Pedro, se o rapaz ali cantar mal, puxa a orelha, tá? Com certeza, vai dar. Coitado do seu Pedro. Vai dar uma mijada já. Faz a segunda aqui, é ó. Animal. Brigas, do Christian Ralph. Bem essa mesmo. Animal, não. Brigas. Os antigos não falam animal, falam animal. Animal. Espanhol, né? Canta direito, animal. Canta direito, que tem prega morvido. Dá um tapa no bebedor de lavagem. E depois de hoje, tem o que que acontece daí? Depois de hoje, na próxima sexta, tem eliminatória lá no bairro do Léo Lúcio, lá no São Miguel. Guilherme. E a outra eliminatória é no bairro Vila Nova, e a final acontece no dia 1º de maio no Calçadão Central. Ah, já tá aí, então? Que legal. E a casa do Léo é tão grande que eles vão fazer lá na casa da Ana Hickman. Vão fazer lá na minha... Na sala. Na sala. Não, naquele espaço que o pessoal tem na Edícula. Na Edícula. Vão fazer lá na Edícula. A final do negócio lá. Tem condições, né? E o Cafife? R$10.000 em premiação. Se eu não me engano, é R$2.000 pro primeiro lugar, R$1.500 pro segundo, R$1.000 pro terceiro, daí depois vai baixando. Mas o total é R$10.000 em premiação. Nossa, bom aqué, né? Se tu ganhar alguma coisa, paga uma gelada pro Paga um churras. Quero ver. Vamos torcer por você, hein? Também. Então, hoje você vai cantar? Hoje lá na Cidade Norte, lá a partir das 19 horas, começa o festival. Se você não conhece o Kleber, galera da Cidade Norte, vão lá que vocês vão conhecer o cara aí. Vocês vão levar um susto. Mas ele faz um bom café. Vocês vão olharem pirulito no palco, um cara bem cabeçudo sou eu. Vocês já assistiram Megamente? Então. Não. Não, nunca assisti. Não assistiu Megamente? Megamente. Sim, eu tô zoando. Cara, agora falando em Megamente, cara, o meu irmão é a cara do Megamente, velho. Ele tem a barbichinha, assim, o rosto mais fino que o meu, um cabeção. Megamente. Olha só, para o Qatar tá fazendo história. Qatar, vocês sabem que 2022 vai ter a Copa no Qatar, né? Sim. Então, os caras que têm condições. Lá tem condições. Tem condições lá. Sabe quanto tempo foram meses para colocar aí a grama no. Nem terminaram ainda os estádios da Copa aqui no Brasil. Aqui no Maracanã, se eu não me engano, foi 60 dias para colocar a grama no. Nossa. Né? Sabe quanto tempo demorou para o Qatar instalar a grama no seu principal estádio? Não. Um dia. 9 horas. Nossa. Entrou, inclusive, para o Guinness Book. Dos recordes. 9 horas os caras instalaram a grama. Plantaram e já estão batendo uma bolinha por lá, né? Caramba. Tem quando condições, o negócio funciona, né? É que lá, se você não faz, o Sheik te prende e expulsa do país, né? Então. Tu morre. Morre na hora lá. Eu tô cansado. Ah, é? Não, não tô mais. Tá cansadinho. Pô, eu não gostei trabalhando... desse salário aqui pra pôr a grama. O quê? Não, eu gostei muito desse salário. Tá trabalhando 9 horas sem comer, sem dormir? Não. Vai trabalhar de 16. Vai trabalhar agora. Um cego entra num bar de lésbicas. Jesus. Bar de lésbicas. Senta-se ao... É o bar do Simão, lá em Curitiba. Sentou ao balcão e pediu uma bebida. A bebida chega e depois de algum tempo o cego grita: vou contar uma piada de loiras. A mulher ao lado dele diz: já que tu é cego, vou te avisar em 5 coisas antes de você resolver contar essa piada aí. O barman aqui é uma mulher loira. O gerente é uma mulher loira. Eu sou uma loira de 1,75m e 90kg. Senhora. A mulher ao meu lado é uma loira profissional em karatê. Do teu outro lado tem uma loira professora de kung fu. Poxa. Agora só me diz uma coisa, você ainda quer contar a piada de loira? Aí o cego responde: não, deixa pra lá, senão eu vou ter que explicar 5 vezes a piada. Macho! E ele morreu pra passar bem. Morreu pra passar bem. Chegou enxergado e dando pau. Brincadeira. Vamos tocar uma vai lá, vai lá, vai lá. Like

Ioiô. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Rir à toa é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver. Domingo, às 7 da noite. Isso é Mutantes, né? Sexta Rock. Mutantes, Minha Menina. Essa é da época da Rita Lee, já, ou ela já tinha saído do Mutantes? Não, não. Hoje, não. Se fosse em 2019, seria Meta Humanos. Meta Humanos. Ou X-Men, né? Só falando que... em Mutantes, agora a Record tá reprisando os Mutantes, né? Mutantes. Detalhes aí, né? É. Melhor novela que já foi feita no Brasil foi os Mutantes. Melhores efeitos. Melhores efeitos. O Oscar de melhores efeitos. Melhores efeitos. Você sabe, Léo, que Steven Spielberg. grandes revira nomes. Revira no caixão, hein? Grandes nomes do, ah, não, da MPB vieram de bandas de rock, né? Sim, Rita Lee dos Mutantes, o Ney Matogrosso veio do Secos e Molhados. E a Stephanie do CrossFox veio essa de que banda? Veio do Inferno. Veio do, veio do Inferno, e essa? E o Lobão tocava na Blitz, né? Na Blitz. Na Blitz. Aquele é deficiente, né, cara? Ele é fogo. Ele é louco. É, eu tenho épocas, né? Eu agora tô curtindo bastante MPB. Ana Carolina, Djavan, essas coisas todas. Cara, aí. Eu gosto de Djavan. Marisa Monte também. Também. Inclusive, eu quando tava em São Paulo, fui comprar um ingresso pra ir na Marisa Monte. Daí eu vi um dia anterior, tinha algumas livres, né? No outro dia que eu tinha pego o dinheiro pra comprar o ingresso, tava tudo esgotado já. Perdi o show da Marisa Monte. Eu gosto da Ana Carolina. Eu acho muito boa a Ana Carolina. E pegadora ela. Pegadora. E da. Pois eu lembro dela. Zélia Duncan. Zélia Duncan. Cara, Zélia Duncan, eu já trabalhava em rádio quando lançaram a Zélia Duncan e ela estourou no Brasil inteiro. Nossa, né? Eu acho muito bom. Ela regravou Exagerado, Tem sim, Alma, tem vários. Sim. Eu sou fã Catedral da Zélia Duncan. Catedral, verdade. Eu também gosto da Cássia Eller. Daí o falecido Leandro regravou depois. Só o Leandro, no caso, né? Sim, eu gosto da Cássia Eller também. Dessa época aí tem uma galera. É a Adriana Cacanhoto. A Cássia Eller era meio sumida, né? É outra que o pó levou, né? Infelizmente. É, igual o nosso parceiro que tava aqui antes, ele falou: ah, cara, o falecido Farinha. Eu falei: voltou pro pó. Coitado. Viu? A Cassela era maldade, da meio sumida, né? Também nunca mais viu o Chorão. Nunca mais viu também? No pó levou, Jorge. Nunca mais. Champion. Champion também, né? Também da música brasileira que sumiu também é o do Legião Urbana lá, né, cara? Nunca mais vi nada. Russo, né? Achei que não lançou nada. Não gravou, né? Mais nada também. Diz que ia ter um dueto com o Fred Mercury, mas cancelaram. Tá tendo no Além. No Além. Cazuza também não gravou mais nada. No Aquém do Além, onde Vever os Mortos. Onde é? Morto. Oi, esse aí tá preso, hein? Prenderam. Vocês vão tudo pro inferno, cara. Quando vocês morrerem, pedem pra ser enterrado com os braços assim no peito pra não bater o cotovelo no tobofogo. Porque vocês. No tobofogo. Porque vocês falam mal dos outros, hein? Tobofire. Tobofamento aí no barril. Nós de 10 litros de chopp do Fritz. Até agora shop. Nada o nosso. 988. Só fazer o merchan. 988-222300. Manda o nome, lembrando que é participação pra. Maiores de 18 anos, né? Um barril de 10 litros dá um resultado legal, imagina, hein? Esse dá um barato. Ei, imagina a beleza do final de semana de quem ganhar esses 10 litros, né? Menos cara, se você convidar o Jojão, Deus. Que daí 10 litros é só pra começar a festa, né, Jojão? É, daí pra me quê, convida, né? Ferrou. É, eu, pra mim, se eu ganho, não convido ninguém. Sim. Nossa, eu sento do ladinho do barril. Subina, se o Jojão ganha, ele não convida ninguém, ainda compra mais 20 litros. Sabe por quê? Eu ia te chamar de uma coisa, mas vou te chamar em off. Não, para aí. Não, eu não sou suvina. Eu apenas tenho medo de passar vergonha porque a cerveja não vai render, né? 10 litros aí. Não bebo tanto. Vocês são exagerados. Cara, eu queria que vocês ouvintes participassem do grupo da Super Jovem. É só gole. É só segunda gole, terça gole, quarta. Só gole. É que a gente pensa, só manda foto de gole. Só gole. O que mais bebe é o Beto. E eu que sou evangélico, fico vendo aquelas coisas lá no grupo. Sou evangélica, eu. Eu sou da igreja biscateriana. Vou buscar aqui a última foto de gole, quem mandou. Foi você, vagabundo. Mas não era eu que estava bebendo, as pessoas que estavam comigo. O Kleber também, né? O Kleber todo dia, ele trabalha no bodega. O Kleber é bodegueiro, todo dia ele mostra um gole. Ei, tem dias que eu trago uns goles. Cadê? Cadê? Hoje é dia. Eu nunca estou nesse horário que você traz. Verdade. É que ele tá fazendo de manhã, né? É 7 horas da manhã. Nossa. Ele, ó. Mentira, eu chego aqui 6 horas. Credo. Tem que até gelar, Kleber. Ah, é, de verdade, tá 7. Já chegou com o copo na mão aqui. Sai de Alta Flame pra cá. Vem direto da Flame pra cá. Nossa, meu Deus, 6 da matina. Eita porra. É que assim, tem lotação já 5h30, né? Passou o busão, já pode, tá liberado. Já entra no busão. Galera, é o seguinte, finalzão de semana chegou e tá na hora de você abastecer o seu carro com a gasolina de extrema qualidade e um excelente preço. Estou falando do Autoposto São Carlos, um posto completo pra você, um posto aí com uma conveniência fantástica. Fantástica. Onde tem o cafezinho, onde tem aí o lanche, tem a cervejinha, tem o refrigerante, tem tudo que você precisa. Tem um excelente atendimento, você encostou o seu carro ali no Autoposto São Carlos, os atendentes já vêm pedir se você quer limpar o seu para-brisa. Verdade. Quer ver óleo, água, enfim, é um atendimento fantástico. E se você assim pouquinho fica, pá, mas por que que o combustível é mais barato? Será que é bom? É claro que é bom, inclusive eles fazem análise do combustível, se você quiser, não tem problema nenhum, é só pedir. Autoposto São Carlos em dois endereços, um na D'Ambros e Piva em Marmeleiro e aqui em Francisco Beltrão, é na Getúlio Vargas, no bairro São Miguel, bem pertinho do Mano 13 da Casa do Léo, Autoposto São Carlos. Inclusive, boa, é o posto que eu abasteço sempre o meu também, carro, cara. Eu também. É muito bom o combustível. Ontem fui abastecer lá, ontem fui abastecer. Por isso que tava sem gasolina lá, que eu já fui abastecer o V8 dele, acabou a gasolina das bombas. Um abraço pro Vlad, meu brother, que trabalha lá no posto São Carlos, gente boa pra caramba. A hora que chegou o caminhão, eu sempre fico cuidando do caminhão. A hora que chega o caminhão, eu vou lá. Eles mandam WhatsApp pro Jorjão. Ó, Jorjão, chegou o caminhão aí, vem abastecer. Chegou. Toca uma aí pra nós, Beto. Vou tocar uma. I want you to be happier when the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. And I'm left there with my thoughts and the image of you being with someone else. Well, it's eating me up inside. But we ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits, I want to see you smile. No, that means I'll have to leave. No, that means I'll have to leave. Lately, I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. I've been thinking, I want you to be happier, I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier, I want you to be happier. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. Divertido, alegre, ioiô, na Super Jovem. When I was young, I fell in love, we used to hold hands, man, that was enough. Yeah. Then we grew up, started to touch, used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the inside, in the city with a sun on set. And every day, you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. mercy. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Start a new life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and we got a dream to have a family, a house and everything in between. And then suddenly, we're 10-23, and now we got pressure for taking our life more seriously. We got our dead-end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day you know where we'd ride, through the back streets in a blue Corvette. You know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me. Singing, we can do anything if we put a mind to it. Take your old life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me your heart cause I ain't gonna break it. So come away, starting to taste. Start a new life together in a different place. Know the love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. Run away now, run away now. She used to meet me on the east side. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side. The city where the sun don't set. Simbora sim. Gustavo Lima. Que é o Gustavo Lima? Eu tô falando mal de vocês. Sucesso. Que você nunca soube fazer. 100 mil. Super Jovem FM. Não fale mais o meu nome, não me telefone, por favor, não pergunte por mim. Vê se me esquece e some, se eu te ver de longe, vira a cara, finjo que não vi. Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo. Sem você eu não consigo mais dormir. Vamos fazer assim, melhor não me procurar, porque eu morro de medo. Você, que você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, yeah. Que você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale um real. Falando de amor. Soube fazer, yeah. faz barulho. Forma de guri, família tradicional. 3 minutos agora faltando para as 4 horas da tarde. Bom, quem se deu bem aqui faturou os 10 litros do chopp Fritz, o Celso Galvão. Aê, Celso. Convida Celso. Convida a gente. Chama nós que não vai sobrar nada, chama só eu. Parabéns aí pro Celso Galvão. Final do fone 7556, é isso, parabéns. Cola aqui na portaria da Super Jovem, tá bom, meu querido Celso Galvão? A Rede Leve com a gente também aqui na Super Jovem, sexta e sábado, com ofertas imbatíveis na Leve, calça moletom adulto, Rovitex R$33,90, o kit com 2 edredons, mais 2 travesseiros, por apenas R$100, camisa masculina só R$39,90, e ainda toda a loja em 10 vezes no crediário para começar a pagar em maio. Venha correndo aproveitar, Leve, tudo para você, sabadão, atendimento até as 4 horas da tarde. Show de bola, vamos embora, meus queridos colegas. Quero só dar um toque especial aí, um comunicado aí aos nossos ouvintes, o pessoal aí da Divina Bela, a pizzaria e restaurante, tiveram aí, os proprietários tiveram aí um acidente trágico no final de semana passado, né? E o pessoal teve alguns dias com suas portas fechadas e hoje o pessoal comunicando que abriram novamente suas portas para o almoço e também para o jantar, para a pizzaria à noite, tá bom? Então a todos os clientes da Divina Bela, avisando aí que já está atendendo, inclusive eu fui lá almoçar hoje, tava uma delícia, né? É uma delícia, inclusive. Isso. A pizza então, deles é incrível. Já está também atendendo tanto ao meio-dia quanto no horário aí da noite, né? E lembrando que aí o Douglas, o proprietário, ainda tá em recuperação, ainda se encontra no hospital, enfim, mas o pessoal lá tá trabalhando, fazendo de tudo para que o cliente seja bem atendido e, claro, foco e fé e força e a vida que segue. Deseja força aí pro Douglão aí. Com certeza. Show com certeza de bola. Bambam. Dito isto, bora. Grande abraço, às 5 eu tô de volta. Domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.